trivelas com você. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. É amiga, parceira. Amiga, parceira. Livre, louca, curte a vida. É o melhor, vou te dizer. Dari Jordi, pra cima. Só se for amiga, Jordi Soares. Profissionalismo de primeira qualidade. Vai pra cima. Yeah.

dos DJs do estado do Le Brasil. DJ Jordi! DJ Jordi Soares! Rebeca Lindsay! Passei mão na tua mão, brincou com meu coração, nunca deu valor. Foi tudo. Sinto, tente entender.

Jorge, pra cima! Evolução dos DJs do estado do Pará. Negro. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama,